Alô, você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô, você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leonocete. Está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube. É, horário novo com relação à Copa aí, nesse período da Copa do Mundo. Estamos começando às 11 da manhã, todos os dias, com exceção da quarta. Na quarta-feira a gente continua ao meio-dia. Mas hoje, em clima de Copa do Mundo, começamos a nossa programação esportiva da Rio Vox FM, o nosso Rio Vox Esporte Clube. E que bom que você está aqui conosco para acompanhar todas as notícias. Ainda tem Campeonato Brasileiro hoje tem Copa do Mundo, tem muita coisa pra gente falar. Então, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos comentaristas no dia de hoje. Começando pelo professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde para você, professor. Muito bom dia para você, professor. Ah, muito bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Titi. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham nesta manhã, tarde, abençoada por Deus, de quinta-feira, e que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. E agora já vivendo um início muito especial para nós do futebol, né, Léo? Com certeza, hoje até a trilha é especial, hoje a trilha é de Copa do Mundo. Estamos também aqui no estúdio da Rio Vox FM, está o nosso amigo Titi. Muito boa tarde para você, Titi, chegou a hora, hein? Muito bom dia para você, aliás. Bom dia, Léo, bom dia, professor Mar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rio Vox FM. Chegou a hora da Copa do Mundo que começa hoje, e ontem também saiu o penúltimo campeão estadual, viu, Léo? Daqui a pouco ainda vai falar aqui. Pode falar já? Há 14 anos que não ganhava assim um título, o Ipiranga do Amapá ficou campeão em cima do Santos. O jogo empatou 1-1, foi 4-1 pro Ipiranga, campeão da Amapaense depois de 14 anos, Léo. Muito bem, o Rio Branco não perdia o título faz quanto tempo lá? É o Santos, né? O Santos, isso, perdão. Ah, tá. Fazia uns 4 anos, tempo, né? Então o Ipiranga, campeão do Amapá, parabéns. Só falta o campeão de Tocantins agora, né? É do campeão do Tocantins agora, e a final já tá definida, é Gurupi e Palmas. O primeiro jogo em Gurupi e depois em Palmas. Sábado e quarta-feira que vem, que ela define todos os campeonatos estadual, já, Léo. Vamos só, antes de começar realmente a nossa programação, antes do nosso apoiador, vamos mandar um abraço pro Zé Roberto, que tá lá em Fortaleza, na Aliança. Ele conseguiu um resultado importantíssimo, um resultado fenomenal lá, porque o que aconteceu? A gente tá falando do Aliança Atlética, que é um time de Fortaleza, lá do Ceará, que tem uma base em São Paulo também, e joga o Campeonato Cearense Sub-20. Foi nesse final de semana, né, professor? Foi quarta-feira. Tivemos o primeiro jogo sub-20, primeiro jogo de base na Arena Castelão. E foi entre Aliança Atlética e Fortaleza. E o Aliança Atlética venceu a partida. E a gente tem que louvar o grande trabalho que o Zé Roberto está fazendo com a equipe do Aliança, né, professor? Sem dúvida, eu fico até suspeito para falar, porque é meu grande amigo, Zé Roberto, e realmente ele conseguiu um feito aí muito importante, já entrou pela história, né? Porque é a primeira vez que joga a equipe de base lá no Castelão e conseguiu a vitória de 1-0, difícil, mas muito importante para o objetivo do Aliança, que é voltar outra vez para a Copa São Paulo de 2019, uma vez que participou lá em Novo Horizonte, lá ao lado de Santos, Novo Horizontino e América de Natal, e a equipe do Aliança conseguiu fazer uma boa partida, uma boa participação pela primeira vez, e agora está tentando a segunda vez. Parabéns a todos os nossos amigos lá do Aliança Atlética, lá do Ceará. Está ligadão aqui em nós também, né, Zé Roberto? Alô, Fortaleza, alô, Ceará, um abraço para todos vocês que estão acompanhando a nossa programação esportiva. Vamos falar do Supermercado Grilo. O Supermercado Grilo, que está funcionando para você. O Supermercado Grilo, que tem a melhor estrutura, ar-condicionado, produtos sempre fresquinhos, com toda a qualidade que você, nosso ouvinte, você cliente, merece. Então, você sabe que o melhor preço, a melhor qualidade, você encontra no Supermercado Grilo. E hoje, dia da abertura da Copa do Mundo, também tem oferta lá no Supermercado Grilo, oferta para você, ofertas válidas até hoje. Então, se você quiser aproveitar essas ofertas, corre lá, passa no Supermercado Grilo para aproveitar arroz agulhinha tipo 1, Scudler 5 quilos 10,59, temos também açúcar cristal mirante 5 quilos 5,88, coxão mole o quilo 15,99, tem também cerveja cristal lata aí, ó, quer tomar uma cervejinha no jogo de hoje, na abertura da Copa? Passa lá, cerveja cristal lata 350ml, 1,59, café Ducati 500 gramas, 5,99, coxa com sobrecoxa de frango inteira, 4,99 o quilo, e tem muito mais ofertas, passa lá que eu garanto pra você que você vai economizar e muito no Supermercado Grilo, pulo certo da economia. Supermercado Grilo, ele fica na rua Prudente de Moraes, 235, se não me falha a memória, deixa eu confirmar, 235, exatamente, Prudente de Moraes, 235, no coração de Rio das Pedras, Supermercado Grilo, aqui no Rio Vox Esporte Clube. Abertura de Copa do Mundo hoje, daqui a pouco a gente vai falar de Copa do Mundo, vamos falar de Rússia e Arábia Saudita. Lembrando antes, toda a nossa programação está no nosso site, o www.riovoxfm.com, para você ouvir a hora que você quiser e onde você estiver. Então você pode ouvir a qualquer momento a nossa programação. Ontem o Titi ouviu e gostou, hein? E hoje, a hora que acabar a Rússia e Arábia Saudita, a gente vai estar preparando um conteúdo muito legal para você, que vai estar disponível só pelo site, só pelos agregadores de podcast, o Rio Vox Esporte Clube Extra na Copa do Mundo. Acabou o jogo, a gente já vai dar a nossa opinião sobre o que aconteceu na partida. Então você que quer saber como foi o jogo, já fica esperando no nosso site. O jogo acaba lá para as 3 horas da tarde, vamos pôr? Mais ou menos, começa meio-dia? 2 horas acabou? 3h30 tá no ar o Rio Vox Esporte Clube Extra com a nossa opinião. Mas antes, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem tivemos rodada, 12ª rodada, a última antes da Copa. Pessoal, ficar com aquela saudade, porque agora Campeonato Brasileiro só no dia 18 de julho, então praticamente um mês aí sem Campeonato Brasileiro. Na terça, a gente já comentou, São Paulo ganhou do Vitória por 3-0, tivemos ontem América Mineiro e Chapecoense 0-0, jogo ruim para as duas equipes também, né, professor? Ah, sem dúvida, muito ruim, empate com empate realmente prejudicou as duas equipes e as duas equipes perdeu 2 pontos, né, Léo? O Titi disse que acompanhou o jogo, que foi bom, mas o que eu digo ruim, Titi, é o caso de as duas equipes precisavam da vitória para dar uma escapada da zona de degola. O América fez um campeonato muito bom até agora, mas nesse final deu uma derrapada com 3 derrotas nos últimos 5 e já está acendendo a luz de alerta, né, Titi? É, que o resultado para as duas equipes foi ruim, mas o jogo em si foi assim aberto e foi assim um bom jogo, viu, Léo, que eu achei. Muito bem, vamos falar agora de Fluminense 0 Santos Futebol Clube 1, o jogo lá no estádio do Maracanã. O Fluminense parece que parou, não quer mais vencer não, viu? O Santos venceu com o gol do Bruno Henrique. O Bruno Henrique que estava fazendo falta, um jogador muito importante para essa equipe do Santos e que enfrentou um inferno astral nesse ano, né, professor? Porque primeiro foi uma doença no olho ali que impossibilitava de jogar futebol, que ele poderia até ficar cego, né? Depois, mais lesão na coxa. Agora ele conseguiu voltar, fez o gol. O Peixe se distancia um pouco do G4, né? Dá aquela respirada. Resultado muito importante pro Jair Ventura conseguir trabalhar durante a Copa do Mundo. E o Fluminense do Abel Braga não tá em crise só em campo, mas fora. Tanto é que a gente explicou ontem, né, professor? Os salários no Fluminense não são pagos. E a juíza, a dona Dalva Macedo lá, ela dá brecha para acontecer isso, né, professor? Ah, sem dúvida, Léo. É um jogo medíocre, muito ruim o jogo. Nossa, triste de ver, viu? Um jogo de Fluminense e Santos ontem. Eu acho que o resultado mais lógico seria 0-0, mas não como resultado, como nota para as duas equipes, que foi covarde, estava contente com o empate. E como você disse, foi justamente o menino diferente em campo, foi quem fez o gol e que salvou-se pelo Bruno Henrique. Um belo gol ele fez, um gol de quem realmente sabe o que faz com a bola. Tinha perdido um gol de cabeça, todo mundo dizia que ele não voltava a jogar, então a gente imagina que ele não teria confiança para cabecear, mas cabeceou uma bola, quase fez o gol, e na hora do gol mostrou toda a sua técnica para fazer o gol e dar a vitória para o Santos. Menos mal para o Santos, que acabou levando 3 pontos. Agora tivemos também, lá no Durival de Brito, em Curitiba, o Cruzeiro até saiu na frente com o gol do Rafael Sobis de pênalti, mas o Silvinho empatou a partida, o Paraná Clube consegue mais um pontinho importante aí. Já o Paraná fica meio perto ainda de sair da zona da degola, são 2 pontos só de diferença, é o 18º colocado nesse momento. O Cruzeiro parece que deu uma empacada, depois que venceu o Palmeiras, parece que parou de jogar futebol o Cruzeiro, né, Titi? E o Paraná vem numa fase muito boa. O Paraná, como a gente comentou ontem, é um time que sempre busca o gol, sempre joga pra frente, né? Então, é legal acompanhar o esforço que faz o time do Paraná Clube, né, Titi? É, do Paraná, teve, assim, os dois jogos em casa, que ganhou do Bahia e ganhou, eu não me lembro, do Fluminense. Ganhando do Fluminense e do Bahia, depois foi jogar no Maracanã com o Flamengo, jogou bem até lá contra o Flamengo também, e ontem começou perdendo num gol de pênalti do Rafael Sobis, e depois o Silvinho, que jogou na Ponte Preta, no São Paulo e na Penapolense, empatou o jogo. E foi assim um resultado assim até justo para as duas equipes, viu, Léo? Aqui eu acho que o Paraná ainda vai assim escapar ainda do rebaixamento. Olha a maneira que eles divulgam o gol do Paraná na internet, com o Silvio matando mosca com um matador elétrico de mosca. Aí, a turma do Paraná, o Twitter do Paraná é sensacional. Vamos falar também de Sport e Grêmio. Esse a gente acertou na mosca, né, professor? 0-0. É, 0-0. Menos mal pro Grêmio, né, que teve que jogar lá na ilha e conseguiu. Mas não tenha dúvida nenhuma que o Sport tem esses defeitos aí, esses problemas aí. Quando é um jogo de um time grande, ele não se atreve muito a sair para vencer, é uma pena. É, resultado ruim, um jogo pouco criativo, a galera ficou tocando bola um pro lado, pro outro, o time do Grêmio também não consegue finalizar, então complicado. O Renato vai precisar de um reforcinho ali nesse ataque do Grêmio, porque tá difícil aguentar o André, que não faz gol lá no Grêmio. Acho que é melhor mandar de volta pro Sport, viu? Vamos falar de Botafogo e Clube Atlético Paranaense, Titi, porque no Engenhão, Botafogo venceu bem, gols do Renan Lodi, que foi contra, né, e do Rodrigo Lindoso. Botafogo muito mais eficiente, afunda o Atlético Paranaense no Z4, o Atlético é o penúltimo colocado nesse momento com 9 pontos, e se a diretoria do Atlético Paranaense não acordar, o Atlético vai cair, Titi. Precisa trocar de treinador, precisa dar um jeito, porque o time não joga com o Fernando Diniz. Assisti ontem o jogo, Botafogo ontem jogou bem outra vez, já tinha jogado bem em Salvador no domingo contra o Bahia. Aí o Atlético Paranaense, o presidente acabou o jogo e falou no vestiário do Engenhão que vai manter mais ainda o Fernando Diniz lá no cargo, que ele não sai, não. Ele já falou ontem lá, Léo, que o Fernando Diniz não, não sai de lá porque tem, assim, um projeto para fazer lá. Eu não sei mais... Projeto Série B 2019. Esse é o projeto do Fernando Diniz. Mas o time do Atlético Paranaense é irreconhecível. Aí, o segundo gol do Botafogo foi, assim, regular no meu modo de ver, porque foi do Igor Rabelo de mão. Eu vi depois no lance. Muito bem, vamos falar de Atlético Mineiro e Ceará. O Ceará fez até que um bom jogo, não foi mal o Ceará não, foi bem, marcou muito bem, saiu na frente com o Naldo, bom volante o Naldo, hein, jogando bem o Naldo, mas o Atlético Mineiro marcou com o Luan e com o Roger Guedes, o Roger Guedes igualou e o Luan fez nos acréscimos o gol que deixa o Atlético Mineiro na segunda colocação nessa parada para a Copa do Mundo. E o Atlético é uma das equipes que a gente sabe. Pode até perder o Roger Guedes, mas o Atlético já está contratando, professor, para a volta da Copa do Mundo. Então é uma equipe que vai vir forte para buscar o título no segundo semestre. Não, sem dúvida, o Atlético já está saindo na frente das outras equipes, já está trazendo reforços pontuais aí para chegar e reforçar ainda mais a equipe, para a equipe continuar sendo competitiva no segundo semestre. Portanto, conseguiu uma bela vitória e realmente vai caminhando bem aí a sua classificação aí perto sempre do líder e buscando. Hoje já é o vice, é o segundo colocado, então o Atlético está dentro daquilo que se projetava no início da competição, chegar à 12ª rodada na parada da Copa do Mundo entre os quatro. Antes da gente falar dos paulistas, tem Internacional e Vasco, e o jogo foi do Patrick, o Pantera Negra, na comemoração do gol dele, colocou a máscara do filme lá da Marvel, do Pantera Negra, fez a comemoração, e jogou muito realmente, ele deu uma assistência linda numa bela arrancada que ele fez, e fez o dele também, o Vitor Cuesta também marcou o dele, o zagueiro que tá jogando bem, o Vitor Cuesta, hein, fala umas abobrinhas de vez em quando, mas joga bem. Então, o Inter marcou com o Vitor Cuesta, com o Patrick e com o Nico Lopes, e o Vasco marcou com o Andrei. Esse Andrei é bom de bola, mas daqui a pouco já sai, viu, professor? Mas o resultado é ótimo para a equipe do Internacional, que termina essa primeira parte do campeonato, esse um quarto do campeonato, na zona da Libertadores, no G4, professor. É, o Internacional que realmente começou mal o campeonato e depois quietinho, correndo por fora aí, conseguiu aí correr desapercebido e hoje já está fazendo uma grande campanha aí e conseguiu uma vitória importante, uma vitória que dá uma tranquilidade para trabalhar esses 35 dias durante a Copa aí. E com certeza, se o Inter não perder jogador e trouxer mais algum reforço pontual, pode fazer até uma boa campanha, viu, Léo? É, e agora temos também, olha só, que fase do Corinthians, viu? Que fase. O Bahia venceu o Corinthians por 1-0, a primeira vitória do Cláudio Prates, interrompeu uma série de 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, e o gol foi marcado, acredite se quiser, por Eugênio Mena, no finalzinho, tirou aí a corda do pescoço do Bahia e colocou a corda no pescoço do Alvinegro, né? O primeiro livro, um jogo de baixo nível técnico, né, professor? O primeiro tempo foi muito ruim, o Bahia até tentou, mas o Walter tava atento. Quando o Walter ficou desatento, quando ele perdeu um pouco a atenção, o Pedro Henrique foi lá e salvou em cima da linha. O segundo tempo deu uma melhorada, o Sheik deu uma acendida ali no jogo, mas não foi suficiente, não. O Sheik até tentou, né, no final, mandou a bola na trave, o Maicon, sem goleiro, deixou a bola passar no meio das suas pernas, mas o castigo veio 3 minutos depois com o gol do Mena. Muito ruim a fase do Corinthians, está muito complicada. E pro Bahia o que preocupa é o Douglas, né? O goleiro caiu chorando no gramado, foi substituído, foi diagnosticado com uma luxação no cotovelo direito e ele vai fazer outros exames nessa quinta-feira. Mas o que a gente pode fazer com essa equipe do Corinthians, professor? E ontem a televisão fez umas escolhas ontem erradas, hein? 7 horas passou aí, Fluminense e Santos, jogo ruim. E depois na TV aberta, a Globo escolheu Corinthians e Bahia. Outro jogo ruim, portanto, uma pena que as equipes não consigam jogar, e o jogo foi muito ruim, viu? Tanto Bahia quanto o Corinthians não conseguiram se impor, criar grandes situações de jogo, e no fim a vitória acabou acontecendo com um gol lá no final do jogo do Mena, que realmente eu nem lembrava mais do Mena, achei que ele já tinha voltado pro Chile e estava sendo auxiliar técnico de algum amigo dele, mas enfim, ele tá no Bahia, fez o gol da vitória do Bahia, e é uma pena o Corinthians atravessar essa fase, fazer essa despedida pro Maicon. Não é só dar a tarja de capitão para ele, como deu ontem. É uma pena, e agora vamos ver o que acontece na vida do Corinthians, que vai ser muito turbulenta durante a parada da Copa. Queria aproveitar, Léo, e mandar um abraço também pro nosso ex-jogador, amigo nosso, que está acompanhando o Rio Vox Esporte Clube, o Maicon Caju, meia esquerda, que jogou comigo, e ontem tivemos a oportunidade de voltar a falar, e agora também é um ouvinte aqui do nosso programa do Rio Vox Esporte Clube. Alô, Maicon Caju, um abraço para você, muito obrigado pela sua companhia aqui. Agora a gente vai falar do jogo bom da rodada, mas que na verdade depois os jogadores fizeram o favor de estragar, né? Jonas, o Jonas do Flamengo, o carrinho que ele deu no Dudu, que começou toda a confusão, pelo amor de Deus. Mas vamos falar de Palmeiras e Flamengo. Um jogo que nos primeiros 20 minutos o Palmeiras mandou no jogo, começou jogando muito bem e abriu o placar logo no começo, com o William Bigode, fez 1-0. Depois deu uma esfriada no jogo, o Flamengo tentou, mas acabou que não acabou, não foi perigoso pro gol do Jailson, né? Teve uma chance do Vinícius Júnior, que a bola que ele bateu de cobertura, mas passou por cima. E o segundo tempo, o Palmeiras já começou pressionando de novo e com o Diego Alves pegando muito. Diego Alves pegou tudo e o Palmeiras poderia ter ampliado o marcador no começo do segundo tempo, mas o castigo veio na falha do Vitor Luiz, do lateral esquerdo do Palmeiras, o gol do zagueiro Tuller, e ficou no 1-1 a partir do segundo tempo, em que o Flamengo foi um pouco mais contundente, um pouco mais perigoso, e no final tivemos confusão nos acréscimos, 6 jogadores expulsos, o Dudu, o Jailson e o Luan que estava até no banco, né? Tomou cartão vermelho no banco, e o Cuejar, o Jonas e o Henrique Dourado para o Flamengo. E sabe o que é engraçado, professor? A gente teve 6 cartão vermelho e nenhum do Felipe Melo. E foi quem tacou fogo no jogo junto com o menino do Flamengo lá, o Vinícius, ele falou pro banco de reserva, a câmera pegou: eu vou fazer o Felipe Melo ser expulso. Pois é, mas é tudo isso aí, é coisa muito triste, né? Quando na verdade tinha o prenúncio de um grande jogo, e foi durante o tempo que a bola rolou, mas não pode, né? Nós estamos criando muita polêmica de briga, essas coisaradas todas aí. Isso é muito ruim pro futebol. Se as duas, umas das melhores equipes do futebol brasileiro, como é o Flamengo e o Palmeiras, terminar o jogo e vamos dizer também, né? A equipe de arbitragem mineira parece que tá sempre envolvida em jogo polêmico, né? Com agressão, com muita expulsão, né? Parece que sempre tem polêmica. Aí, o juiz, ele foi... Como a gente pode falar, falando... O juiz foi bunda mole. Banana. Por quê? É um bananão, que nem diz o Caio Ribeiro. Por quê? Era pra ele dar pelo menos uns 5 minutos. Pelo menos mais uns 5 minutos. Se não pudesse dar mais ainda. Pelo menos uns 10, né? Mas ele não deu acréscimo. Por quê? Expulsou o Jailson, não tinha quem pôr. Foi o Moisés pro gol. Imagina se o Flamengo encaixa um contra-ataque e faz o gol ali com o Moisés no gol. Aí ele sai de camburão do estádio, viu, professor? Pois é, rapaz. Mas existem umas coisas assim que a gente não consegue entender, né? Os árbitros também torcem, né? Então, quer dizer, eles não estão ali só para aplicar a regra. Infelizmente, pela pressão exercida em cima dos árbitros, os árbitros também ficam com medo de complicar o jogo e acabar saindo um gol lá. E o que ele tem a ver com isso? Mas, como é a pressão, ele teve que acabar o jogo mesmo antes ali para acomodar a situação para as 3 partes. Bom para o Palmeiras, bom para o Flamengo, bom para a arbitragem. Classificação final, aliás, final não, mas classificação final antes da parada da Copa do Mundo, né? Flamengo líder, 27 pontos, o segundo é o Atlético Mineiro com 23, o terceiro é o São Paulo também com 23, o Inter é o quarto colocado com 22. Na quinta posição está o Grêmio com 20, o Palmeiras é o sexto com 19. Também com 19 está o Sport na sétima colocação. O oitavo é o Cruzeiro com 18, o Botafogo é o nono com 17 e o Corinthians estacionou ali no meio da tabela, é o décimo com 16. O Vasco é o 11º com 15, o Fluminense vem na sequência na 12ª posição com 14, o América Mineiro é o 13º também com 14 e a Chape também está no bonde dos 14 pontos em 14º. O Santos, 15º com 13, respira um pouco, mas pelo no mucho, né, Santos? A equipe do Vitória é a primeira fora da zona da degola também com 12 pontos. Na zona do rebaixamento, Bahia, 12 pontos, o Paraná, 10, Atlético Paranaense, 9, Ceará, 5 pontos. Roger Guedes é o artilheiro do campeonato com 9 gols marcados. Vamos falar de Copa do Mundo, gente, porque a abertura já tá rolando lá na Rússia. Daqui a pouco tem Arábia Saudita e Rússia, Rússia e Arábia Saudita. A bola rolando, melão rolando lá no estádio Luzinski em Moscou. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, san, galewa. This time for Africa. É, e vai começar a Copa do Mundo, vai rolar a bola na Rússia, esse é o primeiro de 64 jogos, onde no final, no dia 15 de julho, teremos o campeão mundial. Então, já temos as escalações oficiais da Rússia e da Arábia Saudita. Mas antes, vamos falar um pouco da Copa do Mundo que chega à sua 21ª edição, a maior campeonato do mundo. É a primeira edição lá em 1930, o campeão foi o Uruguai, na última, em 2014, a Alemanha. E temos aí como campeões o Brasil, maior campeão, pentacampeão, 58, 62, 70, 94 e 2002. A Alemanha, que ganhou 54, 74, 90 e 2014. A Itália também é tetracampeã, 34, 38, 82 e 2006. Temos também, com duas conquistas, a Argentina, em 78 e 86. É, 78 e 86, exatamente, Argentina, né? A Argentina ganhou 78 e 86. Temos também o Uruguai, ganhou 30 e 50. E a Inglaterra ganhou em 66. A França ganhou em 98. E a Espanha ganhou em 2010. Todos esses os campeões do mundo. E de cabeça, hein? Não olhei aqui na internet não, hein? Então, mais uma Copa do Mundo em que teremos 32 seleções buscando um único objetivo. Vamos repassar os grupos para você, nosso ouvinte que está ligadinho na nossa programação. Grupo A tem Rússia, Uruguai, Egito e Arábia Saudita. O grupo B tem Espanha, Portugal, Irã e Marrocos. Grupo C tem França, Dinamarca, Peru e Austrália. No grupo D, Argentina, Croácia, Nigéria e Islândia. O grupo E, Brasil, Sérvia, Suíça e Costa Rica. Grupo F tem aí a equipe da Alemanha, o México, a Suécia, e a Coreia do Sul. Grupo G temos Bélgica, Inglaterra, Tunísia e Panamá. E o grupo H, Colômbia, Polônia, Senegal e Japão. Antes da gente falar do jogo de hoje, eu quero saber do professor Mauro Fernandes. Quem é o favorito para levantar a taça na Rússia em 2018, professor? É, realmente o favorito aí parece que deu uma mudada aí devido à fúria, de mostrar toda a sua fúria com o treinador que resolveu assinar o contrato com o Real Madrid. Então, ele foi demitido da Fúria. Portanto, a Fúria vinha como favorito aí, mas no meu modo de ver, a Fúria não tinha todo esse favoritismo não que eles estavam dando a ela. Claro, é um time favorito, igual é favorito também o Brasil, a própria Alemanha, apesar desses 5 jogos aí ruins que a Alemanha fez, mas a Alemanha é atual campeã, e como campeã ela merece todo o respeito. Então eu vou ficar estritamente a esse grupo aí, a Brasil, França, a Espanha, e Brasil, Alemanha, Espanha e França. Muito bem, agora, daqui a pouco quero saber isso do Titi também. Agora eu quero saber do professor, e a decepção da Copa do Mundo, aquela seleção que chega forte e pode decepcionar, professor? A Bélgica pode decepcionar, porque infelizmente ela não consegue ser uma equipe forte como é os seus jogadores que compõem ela e joga nas grandes equipes do futebol mundial. Então eu acredito que por falta de um treinador competente, capaz de fazer os jogadores jogar como joga nas suas equipes esparramadas pelo mundo, a Bélgica vai ser a grande decepção da Copa. E agora, e a surpresa, professor? Quem vai ser a surpresa da Copa do Mundo? Aquela seleção que ninguém espera nada e ela pode surpreender e chegar longe no Mundial. Eu acredito na Nigéria. A Nigéria, eu acredito que vai ser a grande... Eu pelo que eu vi da Nigéria e pelo que eu ouço do trabalho da Nigéria, eu aposto que a Nigéria vai ser a grande surpresa da Copa. Muito bem, agora eu quero saber do nosso amigo Titi. O nosso amigo Titi, que está aqui conosco. Titi, as mesmas perguntas. Quem é favorito para a levantar a taça da Copa do Mundo de 2018? Eu posso já cravar a final aqui da Copa? Vai, fala no microfone aí. Eu posso já... Por favor. Cravar aqui a final? Manda bala. Alemanha e Bélgica. E quem que vai ser a decepção? A decepção, para mim, vai ser ou Espanha ou Portugal. E a surpresa dessa Copa do Mundo, Titi? Senegal? Olha só. Eu aposto... Eu penso mais ou menos como professor. Eu acho que Brasil, Espanha, Alemanha e França estão um degrau acima. Eu acho que Brasil e Espanha um pouco acima, Alemanha bem pouquinho abaixo e a França um pouco abaixo. Por quê? O Brasil me parece um grupo mais sólido, um grupo que... temos alguns jogadores que podem decidir o partido a qualquer momento. Isso está na nossa coluna de amanhã no Jornal Verdadeiro. Você já prepara aí que está bem legal a coluna, uma opinião sobre o Brasil. O Brasil tem N jogadores que a gente pode falar que podem decidir uma partida. Não sei se a Espanha tem esse mesmo poder de decisão. A gente tem um Iniesta, mas e aí? Quem mais pode decidir um jogo? Na Alemanha, você tem um Ozil, que está baleado, que pode decidir a partida. Talvez na França você tenha um nome de bons jogadores que podem decidir uma partida, como Griezmann, como Mbappé, como Pogba, como... enfim, tem muito cara bom na França também. Como diz o Luiz Roberto, esses negros maravilhosos, né? Eu quero ver o Luiz Roberto narrando um jogo da França esse ano. Mas eu penso mais ou menos como professor. Acho que esses são os 4 favoritos. A surpresa para mim na Copa do Mundo vai ser a Croácia. Eu aposto que a Croácia vem muito bem. Eu acho que a Croácia vai chegar longe nessa Copa do Mundo. A decepção vai ser a Argentina. A Argentina, mais uma vez, eu acho que chega num ambiente conturbado e eu acho que a Argentina não vai ter bola para chegar muito longe. Talvez até passe da primeira fase, mas não passe das oitavas de final, não. Eu vejo a decepção como a seleção argentina. E... pra bola rolar lá no estádio Luzinska, primeira partida da Copa do Mundo, Rússia e Arábia Saudita, tem início agora ao meio-dia. Daqui a pouco a gente vai correr embora para assistir essa partida. A FIFA convidou dezenas de jogadores, ex-jogadores e técnicos, chamados as lendas da Copa do Mundo. Entre eles, 2 brasileiros, Luiz Felipe Scolari, campeão do mundo em 2002, e Ronaldo, eles estão entre as lendas aí da FIFA, que também tem, por exemplo, o Emílio Butragueño da Espanha, o Jorge Campos, o Casillas, o Deco, Desai, Drogba, José Mourinho, olha só, José Mourinho, tem também Maldini, Maradona, enfim, tem muita gente, não dá pra gente falar todo mundo aqui, porque tem muito cara bom aqui nessas lendas da FIFA. E O estádio já está lotado, já temos as escalações para a abertura da Copa do Mundo. Ainda não temos o campinho aqui, então vamos falar na ordem da numeração. Olha a Rússia. A Rússia vem para essa abertura da Copa do Mundo com o capitão Igor Akinfeev no gol. Mário Fernandes, olha só, a gente tem pelo menos um brasileiro na abertura da Copa do Mundo desde 2006. Pelo menos um brasileiro na abertura da Copa do Mundo desde 2006. 2006 a gente tinha o Curane pelo lado da Alemanha. 2010 tinha o Zinha no México. Em 2014 a seleção brasileira inteira. E agora Mário Fernandes, brasileiro, na abertura, joga pela lateral direita da Rússia. A zaga formada por Ilya Kutepov e Sergei Ignacevich, que tinha se aposentado da seleção e voltou agora aos 39 anos. É, na lateral esquerda está Yuri Gazinski. Aí depois temos Zagoev, Zorbin, o Golkovin, o Zirkov, o Samedov e o Smolov no comando do ataque da seleção russa. Agora eu quero ver para falar os jogadores da Arábia Saudita, hein, professor? O goleiro é o Abdullah Al-Muyaouf. Esse é o goleiro. O capitão e zagueiro é o Osama Hawsari. Nossa senhora. Depois temos também, com a camisa 5, Omar Hawsari, Mohamed Al-Barouk, com a camisa 6, Yasser Al-Sharani, é o camisa 13, talvez seja o mais conhecido desse time. Acho que o Al-Sharani é um lateral esquerdo, corre muito esse jogador, joga no Al-Nassr. Temos também, com a 7, o Salman Al-Faraj, com a 8, o Yaria Al-Sheri, com a camisa 14, o Abdullah Oltaf, com a 17, o Taiser Al-Jassan, com a 18, o Salem Al-Dawsari, que é outro dos conhecidos, se eu não me engano, ele joga no Villarreal da Espanha, e o artilheiro da equipe e centroavante é o Mohamed Al-Salawi, o camisa 10, artilheiro das eliminatórias asiáticas. Esse joga bem, né, Titi? Pega o microfone, comenta um pouco. Que você conhece dessas duas equipes aí, Titi? O que você espera dessa partida? É a Rússia, né, que é o país sede, né? É que o destaque da Rússia é que eu dou pelo Zagoev, que joga no CSKA de Moscou, um bom jogador. Aí no time da Arábia, esse último que você falou, que foi artilheiro das eliminatórias, vamos ver, né? Daqui a pouco começa o jogo, mas eu acho que a Rússia, estreando em casa, em Mundial, ela não perde hoje assim, o jogo para a Arábia lá não, viu, Léo? Professor Mauro, o que podemos esperar dessa abertura da Copa do Mundo? Primeiro que é um jogo muito tenso, né? Um jogo muito pensado também, né? Espero que o jogo não seja ruim, feio de se ver, né? Uma Copa do Mundo, se espera muito da Copa do Mundo e vamos torcer para que tanto Rússia e Arábia possam propor um bom jogo, um jogo agradável, bom para assistir. Eu particularmente não acredito, né? Mas eu estou torcendo para que consigamos ver pelo menos um bom jogo. E eu tenho certeza que em termos de velocidade e vontade de vencer da Arábia não vai faltar, porque é um time veloz, um time que está bem arrumado, não tem técnica, mas tem uma velocidade e tem um contra-ataque muito bem ajeitado. Agora a Rússia não, a Rússia é um time tecnicamente muito fraco e também muito mal arrumado, mas para eles são o fino da bola. Viu? O time da Rússia vem numa situação muito ruim, que eles não vencem desde outubro, são 8 jogos desde então sem vencer. A equipe da Arábia Saudita, ela também perdeu para a Itália e perdeu para a Alemanha, mas contra a Alemanha, perdeu para o Peru também? Trader. Contra a Alemanha, a Arábia Saudita fez um jogo bastante honesto, né, Titi? A Arábia complicou assim, a vida da Alemanha no amistoso por pouco no finzinho do jogo, quando empatou o jogo, e merecia até sair com empate, viu, Léo? Foi 2-1 para a Alemanha, mas foi na bacia das almas, viu? E a equipe também da Arábia Saudita perdeu um pênalti nessa partida, né? É bem isso mesmo que o professor disse, né? A Arábia Saudita é uma equipe que acho que vem com mais sede ao pote. A Rússia vai precisar jogar com muita calma e com muita tranquilidade. O que podemos falar da seleção da Rússia? Como a Rússia joga? A Rússia, ela varia de um 4-2-3-1, de vez em quando um 5-4-1, fechando uma linha de 5 ali na frente, usando 3 zagueiros, com equipes mais fortes, e como deve ser contra o Uruguai. A Rússia deve usar 3 zagueiros, mas hoje somente 2. A Rússia tem dois jogadores especialmente muito talentosos, que é o Alexander Golkovin, ele, que a gente, para ficar de olho, ele é o meia de 22 anos, joga onde ele? Eu acho que ele joga no CSKA Moscou, deixa eu confirmar aqui. E o Smolov, que é o grande artilheiro da equipe e, se eu não me engano, é o maior artilheiro da Rússia nesse momento. Tem 14 gols, o segundo mais letal do campeonato russo, atrás somente do Quincy Promes. Aos 28 anos, ele é a principal opção do centro do ataque depois da lesão do Kokorin, que era um dos grandes jogadores da equipe russa. Vamos palpitar para essa partida então, gente? Vamos falar de Rússia e Arábia. Aliás, vamos falar da Arábia Saudita antes. Como joga a seleção da Arábia Saudita? Do Juan Antonio Pizzi, treinador argentino, que é naturalizado espanhol. O Pizzi joga também no 4-2-3-1. Joga no... Meu Deus, no 4-5-1. Vamos ser prático aqui. Ele, como faz pouco tempo que está trabalhando ainda, já que a seleção da Arábia Saudita contratou o Bauza, não deu certo, trouxe o Pizzi depois, ele é bem provável que ele continue mudando, que ele não tem um esquema fixo para essa Copa do Mundo, que ele deve jogar no esquema que deu certo contra a Alemanha, né, professor? Mas é um trabalho muito recente, né? Não tem como cobrar muita coisa do Pizzi aí comandando a seleção da Arábia Saudita. Como a gente disse, é um time rápido atacando, mas que sofre também com os contra-ataques das outras equipes. Tem uma defesa muito parada, professor. É um time ainda ingênuo, né? Como é o futebol árabe, né? Mas é um time que tem aplicação grande, um time que tem uma bela de uma velocidade, portanto, vai usar isso a seu favor e vai contar com o fato de o time da casa ter obrigação de vencer. Portanto, eu acredito que a equipe da Arábia deve esperar a equipe da Rússia e propor um contra-ataque veloz para tentar surpreender a Rússia. Antes disso, vamos falar da arbitragem. Arbitragem também antes do alô. Daqui a pouco a gente vai mandar um alô pro pessoal que está nos ouvindo. O árbitro será o argentino Néstor Pitana, será auxiliado por Juan Pablo Belatti e por Emerson de Carvalho. Olha só, Sandro Merahit, ele trabalhará como quarto árbitro da partida. E Pitana tem 42 anos, um dos árbitros mais respeitados da Comebol. E duas finais de Libertadores, apitou Olímpia e Atlético Mineiro no jogo de ida da Libertadores em 2013. Em 2016, apitou Atlético Nacional e Independiente del Valle. Então será a segunda Copa do Argentino. Em 2014, ele apitou Rússia e Coreia do Sul, Estados Unidos e Portugal, Honduras e Suíça, e França e Alemanha. Bom árbitro, né, Titi? É um árbitro experiente, né? Apitou vários jogos esse ano já da Copa Libertadores, da Sul-Americana. Não sei se o Celel, o professor, está sabendo que a FIFA emitiu assim, uma nota ontem, anteontem, falou: se tiver erro de arbitragem na Copa do Mundo, o árbitro volta embora já no mesmo dia. Foi falado isso ontem na Rádio Jovem Pan. Isso aí, que se tiver erro de arbitragem, mesmo com o árbitro de vídeo, o árbitro já volta embora. A FIFA emitiu uma nota ontem disso. E aí, professor, o que você acha dessa nota da FIFA, então? Lamentável, não pode fazer isso. É justamente o árbitro ser humano e está sujeito a erro. E fica condicionado a não errar. Se errar, então o psicológico vai forçar ele a errar, porque ele não pode errar. É errado, eu acho que não é a hora disso. Nós já estamos trazendo o árbitro de vídeo, que está inovando na arbitragem, portanto ainda vai estar em termos de experiência, corre um risco muito grande de realmente até o árbitro de vídeo, com toda a imagem que ele tem, errar. Portanto, e também ela não está falando nenhuma novidade, né? Porque desde 2000 ela tem mandado os árbitros que têm ido mal nos jogos embora para casa. Então, que novidade ela fez? A única coisa que ela fez é fazer pressão em cima dos árbitros que estão lá para trabalhar, que são os melhores de cada de seus países, assim dito por ela, né? Ela mesma escolhe que é os melhores. Ela mandou embora o árbitro que apitou Itália e Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2002? o equatoriano, como era o nome daquele juiz lá? Era um equatoriano ruim pra caramba. Mas, então a abertura tá rolando, teve show de Robin Williams, o comediante, o cantor. Robin Williams e também Ronaldo Fenômeno já bateu a bola com o mascote lá no campo lá. Titi, vamos mandar um abraço pro pessoal antes da gente acabar a nossa programação, que a gente também é filho de Deus. Vamos embora um pouquinho mais cedo pra nós assistir o jogo, né? Eu só queria falar a última coisa da arbitragem. O árbitro do TV de hoje vai ser italiano, viu, Léo? Né? Eu não consegui achar o nome dele aqui. Se você quiser saber, escuta esse programa anterior que a gente falou aí. E aí, Titi, pra quem que é um abraço hoje? Eu quero mandar um abraço pro meu irmão, que tá ouvindo lá em Piscaba, pro Heitor, que é torcedor fanático do Liverpool. Um abraço especial pro Totonho e pro Pedrinho lá da lanchonete Água na Boca, pro Gustavo Bilho e pro Rodrigo e pro seu pai, pro Doni lá do escritório do Carlinhos Angelelli, pro Carlinhos, e um abraço pro meu amigo Jacaré, que às 5 da tarde tá aqui fazendo o cantinho sertanejo. Vai dar os palpites, Léo, não? Daqui a pouco. Quero mandar um abraço também pro nosso amigo William Floyd, lá de São Paulo, pro Julian Catino. Alô, Julian! Mandando um abraço também ao nosso amigo Dan Endo, que tá nos ouvindo diretamente do Japão. E o Vox Sport Clube ultrapassando fronteiras. Temos também mandar um abraço pro nosso amigo Neto. Alô, Neto! Diretamente de São Paulo, também nos ouvindo. Mandando um abraço também pro seu Mário Fernandes, que não vai, o Mário Fernandes, lateral da Rússia, o pai do professor, que também tá sempre na sintonia da programação da Rio Vox FM. Tem gente mandando mensagem aí pedindo alô também, Titi? Seu irmão falou que tá ouvindo, tá certo. Vamos de palpitão, então. Palpite para essa abertura da Copa do Mundo. Lembrando que, acabando a partida, daqui dá um tempinho pra gente, já vai sair no nosso site um programa especial, um podcast especial com as nossas percepções sobre essa partida. Então, eu quero começar com o palpite do nosso amigo Titi. Quanto vai ser o jogo, Titi, hoje, nessa abertura da Copa do Mundo? 2-0, Rússia. Professor Mauro Fernandes, que podemos esperar e quanto vai ser o jogo? 1-1, Rússia e Arábia Saudita. Eu vou apostar na vitória da zebra, viu, professor? Eu vou de Arábia Saudita, a vitória da Arábia Saudita por 1-0. Esse time aí vai marcar um gol no começo e vai segurar o jogo inteiro. Então, vamos ver o que acontece aí. Amanhã a gente tem Egito e Uruguai, às 9 da manhã. Depois a gente tem Marrocos e Irã às 13, às 12, né? E às 15 tem Espanha e Portugal. Olha que jogão tem amanhã. Amanhã a gente fica ligado aí. E é isso aí. Vamos dar aquela respirada. Tem mais informação aí, Titi? Por favor. O Gustavo também mandou o palpite dele aqui, Léo. 2-0 para a Rússia. E meu irmão, 1-0 para a Rússia. E o coisa, o Renan da Zona Azul, 1-0 Rússia. E o Otto, 3-1 Arábia, viu? Eu com o Otto estamos juntos, então, apostando na Arábia Saudita. Então, muito bem. Falando sobre Copa do Mundo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Daqui a pouco a gente vai encerrar a nossa programação, porque a gente também é filho de Deus, tem que correr pra casa pra assistir o jogo também. Mas quero mandar um abraço pro nosso amigo Bizungo, que tá nos ouvindo lá diretamente da conveniência. Quanto que ele deu o palpite? Ele não deu o placar? Não. Mandar um abraço pro nosso amigo Otto, que também tá sempre ligadinho na nossa programação. E pro Erinho, alô Erinho, um abraço pra você que tá aí na Árcora do Brasil, tá? Aí deve estar na hora do almoço lá, né? Qual que é o palpite do Erinho? 2-0 Rússia. Tem mais recado aí? Dalfré, pega o microfone aí, pô. O Dalfré também tá ouvindo e mandou o placar dele, 3-0 Rússia. Todo mundo apostando na Rússia, professor, olha só, é pra tudo isso? É o time da casa, é o time que tem obrigação de pelo menos passar de fase, né? Mas a Rússia vem num estado de um futebol muito pobre. E vamos torcer para que ela consiga recuperar, porque é muito importante para a Copa do Mundo o povo russo animado, já que eles são muito gelados, né? Eu estou te vendo eles tentar dançar junto com os argentinos, com os brasileiros, mas são muito duros, muito frios, né? Então a Rússia vencendo e passando de fase pode melhorar o clima também para os visitantes. E agora, para a gente finalizar nossa programação, pesquisa, para não ver o penta alemão, o brasileiro está preferindo até a Argentina campeã, viu, professor? Um levantamento que foi feito aí com cerca de 1.700 pessoas de todas as regiões do Brasil, foi de todas as seleções que disputarão a Copa do Mundo. Qual delas você não quer que vença? O resultado foi Alemanha com 36% das opiniões, Argentina com 29%. Ou seja, o pessoal prefere ver aí a Argentina campeã do mundo, a Alemanha, e o terceiro lugar é do Brasil. O brasileiro não quer que o Brasil vença, 6% dos entrevistados. A pesquisa também perguntou em quem os brasileiros apostam para craque e artilheiro do Mundial. O Neymar foi o mais citado nas duas categorias, depois Cristiano Ronaldo e Messi. Então, o povo brasileiro está empolgado com o Neymar, professor. Então, acho que tá bem assim mesmo, o brasileiro preferindo ver a Argentina ser campeã do que a Alemanha para não igualar o penta? Não acredito em pesquisa não, porque as pesquisas ultimamente têm dado tudo errado aí, viu? Mas eu não acredito nessa pesquisa não, porque para o brasileiro nós sabemos, é preferível a própria Alemanha ganhar do que os hermanos aqui argentinos, né? Mas independente de pesquisa, a gente está aí começando a Copa do Mundo agora e a gente pode já acompanhar e sentir se aquilo que nós realmente observamos vai se consumar ao longo da competição ou não. Pelo que a turma falou, só tá faltando o urso na abertura da Copa do Mundo. Faltou o urso, não colocaram o urso no campo. Mas vamos encerrando a nossa programação de hoje. Vamos agradecer aí a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho. Daqui a pouco, acabando o jogo, tem Rio Vox Esporte Clube Extra na internet, no nosso site www.riovoxfm.com. Quero agradecer ao professor Mauro Fernandes. Muito obrigado pela companhia em mais essa programação, viu, professor? Um abraço para você e até amanhã. Aliás, até daqui a pouco no Rio Vox Esporte Clube Extra e até amanhã aqui na Rio Vox FM às 11 da manhã para falar de muito esporte, de muita Copa do Mundo aqui no Rio Vox Esporte Clube, professor. Uma boa tarde a você, Léo. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham aí, os internautas e todos aqueles que estão acompanhando a nossa programação. Eu deixo aqui o meu abraço, uma boa Copa do Mundo para todos aqueles que vão assistir, que gostam de Copa do Mundo. Para aqueles que não gostam de Copa do Mundo também, uma boa tarde, vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, daqui a pouco eu estarei de volta aqui, justamente para emitir as opiniões aqui a respeito do que foi Rússia e Arábia. E amanhã também, às 11 horas, estaremos aqui para falar de mais um dia de Copa do Mundo. Muito bem, obrigado professor, obrigado Titi que esteve aqui conosco. Daqui a pouco tem Rio Vox Esporte Clube Extra e até amanhã aqui na rádio, Titi, pra gente falar de 3 jogos da Copa do Mundo. Boa tarde, Léo, boa tarde professor Mar, boa tarde a todos os ouvintes da rádio Rio Vox FM. E meu último destaque, que hoje em Campinas tem Guarani São Bento pela Série B às 21 horas. Tem jogo agora é meio-dia e depois à noite, para quem quiser acompanhar Guarani e São Bento pela Série B às 21 horas. Valeu. Valeu, Titi. Valeu, professor Mauro. Valeu, ouvintes que estiveram ligadinhos na nossa programação. Fiquem com Deus. Boa Copa do Mundo para todos nós e que, se Deus quiser, com o Brasil campeão. E até amanhã às 11 para falar mais de esportes e no Rio Vox Esporte Clube Extra no nosso site www.rioVoxFM.com. Tchau! Twice. One life, live it up, 'cause you don't get it twice.